Ei, um, dois, um, dois. Deus Pai, Criador do céu e da terra, proteja minha gente das garras do inimigo. Ilumina as periferias do meu país. Conforta aos que perderam, aos que choram. Protege meus irmãos nas cadeias, nas biqueiras, nos corre. Guia meus manos para que eles não caiam nas trilhas do inimigo. Pai, obrigado pelo ar que respiro. Obrigado por cada segundo de sabedoria. Obrigado por cada minuto de vida. Amém. E aí, favela? Humildemente, lhes peço licença.